pensamentos refletidos num pedaço de papel. Lembranças de um beijo bom que era doce como mel. Um amor inexplicável, impossível de esquecer. Aquela linda boca dizendo amo você. Um rosto meigo e um sorriso encantador, com um olhar que me faz esquecer de toda dor. A rainha dos meus sonhos, a mais bela paisagem, só estando ao seu lado encontrei a felicidade. Me ensinou a amar de um jeito diferente. De tudo que eu ganhei foi o meu maior presente. À noite fecho os olhos, não consigo dormir. Estou sentindo a sua falta, eu quero você aqui. No fim da noite que eu não quis você, eu tinha todo o tempo pra viver, que o meu coração foi despertar. A solidão, eu descobri que nada sei de mim. Eu digo não, mas eu te amo sim. E sem você não sei nem me cuidar. Quero dormir com você e acordar a seu lado. Despertar toda manhã com um beijo apaixonado. Sentir o seu perfume, tocar a sua pele. Poder dar sempre o beijo que a sua boca pede. Quando estou com você, sinto o mundo parar. É tão bom estar a seu lado e poder te amar. Sei que tenho os meus defeitos, mas eu quero que entenda. Eu posso te fazer feliz, aconteça o que aconteça. Se eu vejo seu sorriso, estou no paraíso. Pois a sua alegria é o que me faz sentir vivo. Se um dia te magoei, hoje eu te peço perdão. Você sempre vai ser a dona do meu coração. No fim da noite que eu não quis você, eu tinha todo o tempo pra viver, que o meu coração foi despertar. A solidão, eu descobri que nada sei de mim. Eu digo não, mas eu te amo sim. E sem você não sei nem me cuidar. Tantas noites em claro, meu bem que eu passei, lembrando de você, quantas vezes eu chorei. A falta dos seus carinhos, seus beijos, seus abraços. A vida não tem sentido sem você aqui do meu lado. Mas hoje sou feliz, pois te tenho aqui comigo. Com seu jeito bem alegre, me amando e sorrindo. Meu bem, eu te prometo, nunca vou te abandonar. Por toda a eternidade eu garanto te amar. Agora eu descobri, aprendi a dar valor. Quando o amor é verdadeiro, ele nunca causa dor. E hoje aqui cantando essa canção eu vim dizer, do fundo do meu peito, meu amor, amo você. No fim da noite que eu não quis você, eu tinha todo o tempo pra viver, que o meu coração foi despertado.